Manuel repintou e foi na boca do lobo, no meio do mundo, na linha de fundo. No geral, Manuel não disse nada de novo. Dançou sua dança no meio do povo e de memória Manuel recitou o aviso: é favor manter as janelas fechadas, pois só assim o amigo Vitor risco de receber visitas indesejáveis durante a noite. Afinal, Manuel não escapou da polícia. Cantou feito galo, caiu sem malícia. Mas se você quer saber qual a moral desse conto, procure a seu lado, não durmas no ponto. Mas se você quer saber qual a moral desse conto, procure a seu lado, não durmas no ponto. Deixa eu explicar, amor. É que a moral do conto... Deixa, não, pega isso, deixa, pega isso, pega. Mas se você quer saber qual a moral desse conto, abre o olho, né, Sarah, pô? Ah, é?